Έχει το μην. Φίλους του μπέρ. Restituído, hoje eu estou. Graças a Deus, Ele me salvou. Restituído, hoje eu estou. Graças a Deus, Ele me salvou. Deus, obrigado, pode crer, estou aqui. Me lembro bem daquele dia, Deus, então se liga aí. Quando, mano, uma festa ali rolava na minha cidade. Então veja aí, ó cara, muita gente agradecendo ao Senhor. Estamos felizes na paz, pode crer, e no amor. Deus estava ali ouvindo, filhos do rei. Naquele momento, ó Senhor, ali prestei atenção pra uma senhora que vinha me abraçar. Disse para mim naquele momento, veja cara, que seu filho tinha sido restituído, e agora ele é mais um soldado aí de Cristo. Ei, mano, veja você, parar pra pensar. Pensar em Deus, pode crer, sabe, cara, deixa o back de lado. E a arma, irmão, vem ser restituído, pode crer, então. Restituído, hoje eu estou. Graças a Deus, Ele me salvou. Restituído, hoje eu estou. Graças a Deus, Ele me salvou. Obrigado, Senhor, pode crer, por me salvar, me tirar da droga. E aqui esse mano está cantando pra você, ô mano que está me ouvindo. Graças a Deus, irmão, estou restituído pela paz do Senhor. Ô mano, quero te falar, não sou aquele crente que anda com uma Bíblia falando do Senhor, pode crer falsamente, fingindo, pode crer, mano, de ser um crente, sou um cristão. E mostro pra você saber, irmão, escolhi o rap pra falar de Jesus, sabe? Então, Deus guiado por mim, não, mas eu guiado por Jesus, se liga, sangue bom. Aquele homem pode crer que está ali mudado, era um bêbado e também um viciado. Hoje, mano, está restituído, sabe, irmão? Ele é pastor, pode crer, na minha congregação. Restituído, hoje eu estou. Graças a Deus, Ele me salvou. Restituído, hoje eu estou. Graças a Deus, Ele me salvou. Deus, agora eu faço uma oração pela aquela senhora que chora, pode crer então. Pelo marido que está no bar, ou o filho que está com certeza a se drogar. Aquele homem, Deus, que pensa em roubar, ou aquela menina, Deus, que pensa em se vender. Ô cara, vamos parar com a violência, irmão, e seguir a Jesus Cristo, pois ela é a solução. Restituído, mano, Ele está aqui. O filho do rei, se liga, mano, aí. Vamos em frente, seguindo sorridente, com a paz do Senhor, eu sigo, pode crer na mente. Com Deus no coração e o resto nós resolve. Mano, veja só você, estou aqui no revólver, na cintura. Claro que não, minha arma é a Bíblia, mano. Minha condição é viver feliz com Deus, mano, na paz, falar do Senhor a cada dia, rapaz. Escuta meu refrão, se liga, irmão, vamos ser restituído pelo teu Senhor na oração. Restituído, hoje eu estou. Graças a Deus, Ele me salvou. Restituído, hoje eu estou. Graças a Deus, Ele me salvou. Restituído. Oh, meu Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por me restituir. Estou aqui restituindo. Hoje estou pelo meu Salvador.